Olá pessoal, hoje estamos trazendo a técnica do quadrado na escala de Lá maior. Pessoal, é o seguinte, estudar a técnica do quadrado consiste em trabalhar o primeiro grau, o quinto grau, o sexto grau e o quarto grau das escalas, né? Nesse caso, nós estamos trabalhando a escala de Lá maior. Se você fizer uma análise, né, de músicas, você vai encontrar essa técnica em muitas composições. Então, daí a importância da gente estudar essa técnica, né, todos os dias, principalmente para quem está iniciando. Ok, pessoal? Também temos as variações. Aqui a gente anotou três variações, né, para trabalhar essa técnica do quadrado, que vai ajudar bastante aí quando estiver fazendo os acompanhamentos de ouvido. Ok, pessoal? Sem precisar ficar lendo a cifra, né? Então você pega o seu violão e faz o seu acompanhamento tranquilamente. Outra coisa é tocar e cantar o nome de cada acorde, para educar o ouvido harmonicamente, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.